litoral, é isso? Afirmativo, aeronave é um Charlie 182. Ok, um Cessna 182. Então, Juliette Quebec Kilo está autorizado para Valença, a 1 mil pés pela linha do litoral sul, decola da 17 com curva direita, corredor axé, até liberação do controle, o transponder é o 0117 e o controle opera em 120.8, corteja. Ok, o transponder é o 0117, apenas corrigindo a pista aí para 190, nós estamos na fase 3. Solicitamos também a partir da inspeção Delta, se for possível, no corretor de OPEI, no controle de 101208, hein? Correto, 1208, confirmando então decola da 10 a partir da Delta, chame a torre em 18.6 para acionamento. Muito obrigado, boa noite. Acionamento, chame táxi, o Juliette Quebec Kilo. Acionado, pronto para o táxi, o Juliette Quebec Kilo. Solicitação é decolagem a partir da intersecção Delta. Ok, então ciente qual é o PAB, por gentileza? Zero único. Zero único, ok, tá livre o táxi então aí cruzando a Alfa, chame na Delta para ingresso na 10. Delta 097, está autorizado a final ILS, reporte estabilizado até 3520. Direto Duna, desce para 2000, autorizado ILS, vamos reportar lá embaixo, estabilizado 3520. Quebec Kilo, aproxima-se da posição 2 na Delta, pronto para decolar. Quebec Kilo está livre, alinhada e decolada 10, vento calmo. Luna 606, chame Recife em 126, decimal 85. Recife 2085, boa noite. Boa. Direita, chame no ponto de espera para a decolagem, trip. Direita, chapa, espera, pronto, 5307. Juliette Quebec Kilo decolou de Salvador aos 07, curva direita para o corredor axé, reporte cruzando a final da 35. Quebec Kilo. 5317. Está autorizada a linha decolada 10, vento de 330 graus com 2 nós. Autorizada a linha decolada 10, 5317. Gente, chame agora o controle em 19, perdão, 120, decimal 8, bom voo e até a próxima, Juliette Quebec. Obrigado, boa noite. Boa. Passando Juliette Quebec. Passando Juliette Quebec, no prossegue, corretor Axel, número 10, reporte no Fora da Barra. Gol 1896, chame Recife em 126, decimal 85. 2000, boa noite, obrigado. Boa noite. RP5317 decolou aos 10, controle em 120, decimal 8, boa noite. Controle 120, decimal 8, RP5317, boa. Controle Salvador, RP5317. RP5317, contato radar, subida 380, sai da mão. 380, sai da mão, 353-17. Salvador 5317, preferência visual, solicita do presente pro Edmond. Autorizado Momo, 5317. Autorizado Momo, 5317. Palme Charlie, Fox, Juliette, boa noite, acione a identificação. Fox Juliette, está em contato radar, 64 milhas sudeste de Salvador. Foi na proa de Mari para isso para a chegada da Mari, reporte no ideal de descida. Vamos aguardando coordenação 35317. Até aguardar 35317. Sétima direto, posição código. Acho que é bem frequência livre. 5317, copiou? Controle? 5317, prova de código. IP 5317, chame Recife em 126 decimal 85. 126 85, 5317. O 3520 complete, aproximação, torre em 1, 986, tudo, gente. 86, 3520, boa noite. Sim. Torre, muito boa noite, eu tô 35. 3520, uma milha do Índia, Sierra Baixar, trabalho. Boa noite, o TAN 3520, o vento é calmo, QNH no 0 no meio, livre pouso na 10. Sente livre pouso não no 0, o vento é calmo, 3520. Charlie Fox LED, telefone vídeo voo 050. Livrou 3520. 3520, seu solo foi os 21, taxi via Alfa e Juliette para o 04. Alfa e Juliette com 04, 3520. Romeu Charlie Fox Juliet, desça para 2010, QNH 097, autorizada final ILS, reporta estabilizado.